Ainda guardo comigo saudade de você. Nosso namoro escondido e o medo de alguém dizer. Lembro os nossos encontros e as promessas de amor. E sem a gente esperar, o nosso romance acabou. Sua mãe descobriu, não admitiu nossa união. Muito triste eu fiquei e sofri na solidão. Resolvi ir embora pra outra cidade pra lhe esquecer. E o que consegui foi gostar mais de você. Margarete, durante esse tempo na minha vida não gostei de ninguém. O tempo vai passando e eu esperando que você não vem. E nas recordações, nossas cartas de amor. E sem a gente esperar, o nosso romance acabou. Seguir.